DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Bora, Juninho, que o bagulho vai doidar! Bagulho, DJ Ellison! Chegou, o águia chegou. E só pra incendiar a galera de medo! O águia chegou. E sabe o que acontece, maninho? Envolve esse cara, envolve esse, envolve, envolve, envolve, envolve, envolve, dali pop, dali pop, dali pop, assim ó, um, dois, três, vai maninho. Eu só queria saber o seguinte, galera do Ouro Negro aí, tá tudo beleza? Tudo na paz? Tudo bacana? Quando a gente tá assim, não precisa de muito fogo não, que é a nossa família que põe fogo na gente. É verdade. Então, a gente faz assim ó. Um, dois, três. Vai, maninho! Amiga dela, oi? Então pensa na mulher gostosa. Vai, alô, Cazu! Vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga, então joga, joga, joga, joga, toma! Meu parceiro Ed, da Ótica Diniz! Daqui a pouquinho a gente põe a lupa preta aí pra clarear o dia! Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. E a galera do camarote aqui também. Bora, DJ Maluquinho! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando. Meu parceiro 16 do Balada, é assim que a gente gosta. Olha o Junião do Rock, Alisson! Vai botar elas pra mamar, mas é ruim, não marca tuca. Depois chego emocionado e pede pra ver. Meu professor Kleber, ele sempre em companhia das alunas de primeira classe, meu irmão, tem que tirar o chapéu. Beijo depois que ela mamou. Beijo, amigo Márcio Pop também. Tá aqui presente com a gente, aniversário dele, Juninho. Tá no berço. O Igor Doverente tá no berço também, alô, Igor! Pra cima, pra cima, pra cima. Bicada, bicada, bicada. Vai, vai. Hoje eu vou dali. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dali. Bicada, bicada, bicada, bicada. Cadê o primo, meu irmão? Life é pressão, é pressão, é pressão. Pare, meu maninho Alexandre. É pressão, é pressão, é pressão. Pop life é pressão. História. Amor, eu sei que eu falhei bem. Olha a galera, olha a galera. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar. Quero ouvir vocês cantando aqui. Alô, Ney! Eu te amo tanto. Vocês. Me custa tanto. E aí? Só as mulheres, só as mulheres, só as mulheres. Mas amas, amas. Se tu ainda me amas. Sabe o que é que eu quero? Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. As meninas ali no meio. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só vou fazer mais seguro de vida pra semana, meu. Só mais um. Vai, Alisson! Chamar a batida, que eu quero ver a torcida do Paysandu aí botando o bracinho pra cima. O Papão já tá quase lá na final. Na final da Copa Verde, quem bota fé que o Paysandu vai chegar junto e ser bicampeão da Copa Verde. Joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão. Torcida do Papão, torcida do Papão, torcida do... E agora quem é do Clube do Remo, dá uma vaia no Paysandu aí. Peraí, Alisson, só o camarote que deu vaia pro Paysandu, foi? E a galera da pista, não vai dar vaia pro Papão, não, Alisson? Não, Juninho, porque é da pista. Vai dar uma vaia no Clube do Remo aí. Então, bora pra cima, bora pra cima. Um, dois, três, vai! Toma, toma, toma, toma, toma. Alô, Edilson Assis, parceirão. meu parceiro Clay do Ouro Negro. Deixa, a gente deixa um pouquinho. Um, dois, três. Ótica Diniz e Super Pop. Todo mundo feliz. Vai! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Bora balançar pra fazer essa live aqui, é ao vivo, é ao vivo. Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela. Chama que ele vem! Chama ela, chama ela, chama que ele vem! Chama que ele vem! Vem, vem, chama ela, vem, chama ela, vem, vem! Que mora aqui no lado. Boa, um gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o Doguinho se encantou. Assim. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Os eternamente estão aqui pra sempre. Não tem nada pra ninguém. Tome na veia. Daiane Zoa! Assim que eu gosto, viu? O Bola GDK, o meu parceiro Pibus. Ele e o Filipinho do Leilão. Alô, Filipinho! E aqui, Alisson, o Batistão, o Motora Derek, o Manel Correia de Curralinho, aqui com a gente também. Um abraço aos presepeiros. Fala, meu parceiro Bob, fala, Lourinha. Fala, Alisson, fala, Guto. Bora, Batistão, bora, Batistão. Semana que vem é Moana. Bora, primo Jean. Solta a família hoje, viu, meu irmão? E aqui nas esquerdas, Alisson, nosso amigo Cécio da equipe do Barão. Alô, Cécio, tu, e as meninas do Rio, as meninas do Rio, diretamente do Rio de Janeiro, a nossa amiga Curicica, Ana Paula, também a Cleia, a Tati, a Rafaela e o nosso amigo Renato. Tu tá pegando as cariocas direto, moleque. Tu é doido, meu irmão. Dá-lhe um pouquinho pra gente, garoto. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. O quê? Vocês. Só pra quem vai pro aniversário do Edson! Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Meu amigo Josiel, lá de Marituba, ele está aqui do nosso lado, protegido pelas asas, qualquer coisa, ele dá de uma bicada, meu irmão. Ele também, o Nicolas Nogueira. Alô, Nicolas, olha a bateria, papai. Vai! Vai com suas amigas pra lá. Vai, vai! Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Ótica Diniz! Cuidado pra ela não te dar perdido. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me Rogério, GDP, tiver solteira, vem pra cá que a parada tá rolando aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, meu pop, vai, vai, vai, vai, vai. Você vai sentar por cima. Você que o Juninho vai dançar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum. Ela balança e o Uri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Do tapinha na potranca com o bumbum. Ela balança e o Uri chama de malandra. Diz assim, ela vai se apaixonar. Toma, diga boca. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Bora seco! Aí. Nossa, que absurdo, tá absurdo, seco, vai, vai, com força, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor. E fala muito. Só transaria, Nito, querendo sua traseira. E fala muito. Meu parceiro Nicolás Louqueira. E aí, Sérgio Marituba. Olha o maluco, Zé Alisson. Vai na cola. Toma carrinha, toma carrinha, toma carrinha. Aqui pra ela, ó. Ser bancada pro favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, sempre ela em baile de patricinha, mas quer escutar a Mandela, né? Aqui pra ela, ó, aqui. Vocês, vocês. Que saudade. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é meu parceiro, Vila Abração! Sentando e depois... Juninho do Rock é meu parceirão, meu irmão. Alô, professor Kleber. Alô, meu parceiro Juninho. Peraí, brother. É o seguinte. Dia 29, quem é que vai pro planeta? Só quem vai pro planeta, só quem vai. Canta essa música bem forte aqui, ó. Amar, amei, gostar, gostei. Não, quem souber cantar vai ganhar. Vai ganhar ingresso agora, Alisson. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Pode crer. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Vai, vai. Briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Vai, vai. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Não, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Para, que a ex chegou junto. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se... Que se f... Com ela não tem caô e eu canto na moral. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí. Esse cara é meu chegado, meu. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Joga no camarote, joga no camarote, joga no camarote. Alô, Manduca! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas, eu vou pro também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, Rodrigo Menezes, é a Ria Boutique, Rodrigo Putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, Wellington Moverete. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. E o Jajá na Super Angora, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, vem. Vai malandro, vai malandra. Tô brincando com o bumbum. Cê não vai aguentar a pressão até 6 da manhã, papai. Vai malandra, eita louca. Tô brincando com o bumbum. Olha o meu parceiro Massi Pop, você de aniversário hoje não poderia ser em outro lugar. No som que você dá valor! É o Pop! Meu parceiro Daniel Cardoso aí também, Daniel! Quem não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pra cima e sai no chão. Você, vamos nessa sim! Oh! E quem disse que o MC Don Juan só tem duas músicas? Quem disse? Quer ver uma que tá na boca da galera que ele vai cantar dia 29? Essa aqui, Alisson! Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que... Quem sabe canta, vai! Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê! Juninho, o bagulho vai ser doido, maninho. Nosso amigo, rapidinho. Gel da âncora aí do ladinho, Alisson. Ele tá preparando uma homenagem pra você que eu não deveria contar, mas ele tá ali com o Mariano, com meu amigo Barbicha Terrorista e a loira do gel, Alisson! Pega ela, mano. Agora, pega ela e dá um amasso bem bacana, gel. Pega ela, assim, ó. Vai, vai, vai. Diferente, vai. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que as... Quero ver vocês, hein? Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha... Bora, Felipe! Sou desse jeito. E o que ela mais fala, que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar. E a Maria? Pra casa, dona Maria. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. E aí? Olha, quem perdeu a chave de um carro Toyota? Tá aqui, ao lado do Pop Live, aqui com o nosso parceirão. Já tô aqui do lado, viu? Quem perdeu, pode vir aqui que tá entregue aqui do lado. Então, Alisson, Malina, Malina, Malina, Malina! Mas faz 3 dias e eu não durmo de medo. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala, que a senhora é pra... Eu quero nomes de toda a galera no celular aqui. Manda pra mim, manda pra mim. Explode, meu pop! Alô, Matheus, a equipe do WhatsApp. Alô, meu amigo Augusto César, alô, Guto. Se el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Bote uma luz aqui no palco, tem muita gente aqui, deixa eu providenciar aqui, vai. Deixa comigo. Vai, vai. Olha o meu parceiro Gilson Fúria! Juninho Mecânico, prepara rock, hein, por favor. E o meu DJ, cê velha guarda, o filé pressão, papai. Olha a guitarra! Peraí. Peraí, peraí. Segura aqui, LG. Leandro, segura aqui, segura aqui. A guitarra tem que ser assim, ó. Vai! Vai, Alisson! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou. Meu parceiro Alex Canário, Wagner e Aranha na pressão do Bob. Alô, Aranha, alô, Alex. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Vai, vai, vai, vai. Pra mim você é a número um. Vai, Fabiano, vai descendo, Fabiano. Vai, Fabiano, vai descendo. Bora, Rodriguinho. Equipe 5. Caramanha. Boa noite, Eugenis. Gatinice super potencial. É guerra, afronta. É guerra, vem pro baile funk. Bora, meu parceiro Edge. Alô, Alexandro. A dupla tá formada, papai. É guerra, afronta. É guerra, vem pro baile funk. Vem pro baile funk. Vem pro baile funk. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Arrocha com o bofe dela. Arrocha com o bofe dela. Arrocha com o bofe dela. Vai, vai, Rogerinho, GDP, você tem história aqui no pop, manda ver, papai. Vai, vai, vai. E amanhã tem Pop Príncipe Negro no Portal Show. Meu parceiro Thiaguinho do Sucesso, que tem história do meu lado também. E toda a equipe Rock Sem Fim, Rock Sem Fim, Rock Sem Fim. Cadê a torcida do Corinthians? Joga o bracinho pra cima. E a torcida do Flamengo que ganhou lá fora, meu irmão! Vem, vem, torcida do Papão, bate na palma da mão. Torcida do Leão, bate na palma da mão. Bora, quem não tem hora pra chegar em casa? Ai, ai, ai. Envolvimento diferente, eu ensino a você. Nossa, selfie agora, vai! Totalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Bora, Alexandro, bora! Até meio-dia agora, papai, direto pro Portal Shows! Vai! A descer, a subir, a quicar. Aqui cai é bola, a descer, de olho, a subir, né? Aqui cai é bola, aqui cai é bola, aqui cai é bola. Meu motor a Derek tá na área! É glúteo! O aniversariante do mês é o meu maninho show, DJ Edson. Eu ensino a vocês, a vocês. Olha o Gelson do teu ladinho. Esse faz parte da tua história. Olha o bola GDK, Elison. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. peraí, maninho. Vou fazer assim, totalmente diferente. Quando a galera menos espera, do GL se inventa a parada. Olha só, olha só, olha só. Ela me fez comprar um carro. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. E o quê? Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a... Edson danado. Mas que menina indecente. Quero ouvir! Aí não aguentei, falei o que o coração sente. E o que aconteceu? Pera aí que a festa é de aparelhagem, brother! Aí, Cazu! Te prepara pra ouvir mais um Portal Shows, hein? Alô, Robigol! Alô, Playboy! Alô, Éden dos Maninhos! Assim que se faz! Ó. Meu amor, vou encontrar... César da equipe do Barão, ele sabe toda a história, papai! E se não souber, o peixão tá do lado dele! Diego Tigre! Alô, Diego! Ao lado do Césio! Bora, Jorge! Eu sempre disse que você é o culpado! Rodriguinho, que 5! Bora, Elisson! Manina, manina, manina! Bicho! Se você soubesse. Ah, se você soubesse o tanto que te amei. Ah, você chega lá. Dei mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Olha o meu parceiro, Batistão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que... Bora, meu célebre Davizinho! Hoje eu vou sair. Só os verdadeiros dia 29, viu? Galera do rock, deixar o som me levar. DJ Davidson Morda! É o DJ Japoi da família Pop! Agora sim, Davidson! Uma galera do rock, deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock, e novo príncipe negro. Quero ouvir! Me disseram que na fazenda é marcante! Bora ouvir! Não existe fronteira. Pra quê? Ellison. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Ellison. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Aí, tanque! Na cama ou na lama. Posicione aí, tanque! Eu respiro você. A ribalta aqui pro palco. Em qualquer lugar. Aliás, pra assar essa águia, por favor, a ribalta. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. E o Ellison tá louco. Eu vou pra lua até onde trem. Eu preciso dizer a verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você é o meu lago. E o quê? Bebi outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Ai, toque, Ellison. Eu sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você. Você nunca me deu valor. Stop, agora acabou. Escute, você não. Batistão, Motora Derg, o Manuel Correia. Galera de Curralinho, Marajó, meu irmão. Me esqueça, me que vou pra balada, balada. Solteira da balada, solteira da balada. motivo, por alguma situação, por algum momento, quem é que tá feliz? Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites, Doutor Melo, senti o Rodrigo, querendo ter você junto a mim. Moderador e também o Júlio Dias. Partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva. Da mansão, hein? Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. DJ Ellis. Ainda. Nosso parceiro Ellison. Sua voz, sua Wendel da família. Eco, eco, eco. Gosta com eco, meu. E logo mais, Wendel. É no Portal Show, Super Pop e Mega Príncipe. Onde? O ar que eu respiro é você. A luz do meu amanhecer. Te amo tanto. O Oscar do Barão também tá aí. Sente vontade de viver. Rapaz, a equipe do Barão hoje em peso, hein? Alô, Júnior Mecânico! Jayce, o técnico de família também tá aqui com a gente, alô Jayce! Se apaixona de novo, bebê! Foi solidão e incerteza. Se você também me amou, ou sonhei demais. Mas não vou deixar o destino te roubar. Sempre estarei aqui, esperando sua volta. Pois um grande amor não se esquece jamais. Eu amo, amor. Amo você, minha vida. Fala sério, Elis. Eu sabia que quando a gente pintasse aqui na fazenda, ia ser assim, ó. Bora! Tem que tirar o chapéu pro Justo assim, rapaz. Ele demora, mas quando ele vem, vai pro mato que ele passa por cima, meu. Chorar não vai trazer você, gritar, ligar, o que fazer? Paralelo dos maninhos. Não dá mais onde o nosso amor se esconder. Pra cima, brother! Aqui estou pensando em ti, no quarto. Fala, artilheiro, playboy. Tanto frio, eu me apaixonei, será que vou te... Tá te queimando, hein? Eu vou ali. Ceará, coração partido. Um pouquinho pra lá, outro pouquinho pra cá, outro pra ali. No ataque somaram dizer tudo que eu sinto por você. Com DJ Anderson Melo e o DJ Fábio. Vini da Eco, o César, o Acácio Mix. Hoje é aniversário do Vitinho de Marituba. Ele e todo mundo tá aí com a gente, a sua esposa. E aí, Márcio de Marituba! Os brothers, DJ Ivan Macedo. Dali! Meu presidente Danilo, o Elcinho do clube BNV, junto com o primo Igor. Primo Igor, e assim, essa! Pop! parceiro Dudu Doidão. Jamais a gente esquece você, Dudu. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. E aquele camarote ali, Dom? Quando eu conheço, é da família Fantasminha. Você, talvez seja confusão, ilusão de um coração. Adriana Mix, ela está só na retaguarda, que amanhã ela vai pra cima, papai. Eu sei, te segura, Jorge. Que não entende o que aconteceu. A menina não se desacresceu. Não consigo. Um, dois, três, vai! Perdeu um dos maiores DJs de aparelhagens de todos os tempos, DJ Ribeiro Júnior, em homenagem a ele, Alisson. Olha a voz dele aqui pra você, Maninho. DJ Alisson. Vai, Maninho! O mestre se foi, mas antes ele disse quem ficaria no lugar dele. DJ Alisson. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Um dos grandes incentivadores da família Pop, meu amigo Mortadela do Automotivo. E ele em companhia do Dudu Doidão, uma galera sempre firme e forte ali. Não é bom nada. DJ Puff. Só atrapalhou. O Jean do Guamá tá aqui com a gente. DJ Biro Mix. É, Biro, você tem história também. Deixa no batidão, deixa no batição, deixa no batição, não batição, não batição. Elas viram! O bonde das maravilhas, dança pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Quer essa. Vai doidando, vai. Essa batida aí, compadre. Escume! Essa batidinha é maneira. Na pila quando os mano bota, tira, bota. Vai botando, vai tirando, vai tirando, até o águia. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo já te pegou. O águia de fogo. Meu parceiro Eric Luiz, eu quero ver o comentário do grupo daqui a pouquinho. Mente, papai. Meu parceiro Daílson da TS também de volta. É, isso, ele não quer parar de jeito nenhum. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Jumentinho da cúpula. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Meu parceiro Espanta. Como eu lembrei de você. Ele junto com o Rodrigo. Rapaz, isso não vai dar certo. Eu direto pro portal daqui a pouco. E domingo no Caribinho, batição! Sufoca cada dia, mas bate a vontade aqui de te ligar. Saber é? Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. E doido, doido, doido, doido, doido. E a galera tá colada no palco, no palco, no palco. A vida é louca, agora eu quero é curtir e fazer love, love. Já 29, viu, Thiaguinho? Duvido, papai. Vai embora daqui. Ele disse assim, Alisson, joga aquela agora. Joga aquela, eu disse qual? Essa é... Pode, meu parceiro, Ronaldão da TF do seu lado, Alisson. Fala, Ronaldão. Mas eu sei que eu falhei bem. Eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. O aniversário hoje, Vitor de Marituba. Alô, Vitor, parabéns a você. Tudo de bom, mano. Eu te amo tanto. Ele gosta do pop. Tanto. O Osiel também, o Nicolas Jogueira. Márcio Branco. Sente, alô, Marcinho. Se tu ainda me amas. Claro que sim. Mas, Thiaguinho Juventude também. Me amar. Eu, você, você e eu. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais. Alô, malucos, lanches. Segunda-feira no Riverino. Assim, na moral, deixa a galera curtir o som, a qualidade, deixa rolar. Assim, ó. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Gostoso, meu irmão. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Pop ouro! Deviência no... Ouro e pop. Me tratava mal, me traía. E se não der certo o relacionamento, ó? Do som, né, Robigol? Olha o nosso parceiro Ed da Ótica Diniz, lá na Santo Antônio! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. E Edson, vai ter brinde pra tua família no seu aniversário da Ótica Diniz, viu, Mani? Olha o Ed do seu ladinho aqui, Mani! O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e é o Nutella ali, ó. Equipe ficha 28 do Tauá, eu vou. Boca de peixe! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do Tauá, eu vou. Ficar. Só porque o Pai Sandu ganhou, né, meu? Aí ele invade. Vem sofrer. Robigol e a panelinha! Ei! Ei! Ei! águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Fabrício chegou, o águia chegou, o águia chegou. Alô, Fabrício, alô, Thiago! O águia voou, o águia voou, deixa voar, deixa voar. Deixa o sol raiar. Aí o Edilson Assis disse assim: Play Eventos, bora trazer o pop. Bora trazer o live, bora trazer o live. Aí a gente só vai se for até o som raiar. Aí ele disse, então bora, só se for agora. Só na retaguarda. Chace da grande família. Bagulho vai endoidar daqui a pouco no Portal Shows, hein? Alexandre também. E a Rafinha, a Rafaela. Pressão, pressão, pressão, pressão. Vai. Providencia aqui um garçom pro meu amigo Cécio da equipe do Barão. Um garçom, muita gelada, 10 baldes. Eu tô falando tubarão, pô. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Paga tudo. Tudo. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa, um, dois, três, vai! Cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa. Eu tô com DJ Ellison e ninguém fica parado. Eu tô com DJ Ellison e ninguém fica parado. E ninguém fica parado. E ninguém fica parado. Ninguém fica parado. Ninguém fica parado. Parado, parado, parado, parado, parado, parado. Alô, Mel! Por quê? É chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado. Muito chopp também! Vai botar elas pra mamar, nós é ruim, não marca a toca, depois chego emocionado e pede. Rodrigo do Pop lá de Goleci! O Alan Henrique da Golada! Aí eu vou... E aí, Playboy! Aí eu vou ter que zoar, beijou depois que ela mamou. Tiaguinho Farrista! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Luquelwi! Vai botar elas pra mamar, mas é ruim não. Caju! Romário da série! Todo mundo aqui, meu irmão! Lohan, oi. Qual é seu signo? Eu sou, transariano. Minha amiga Panda Jairas, também tá aí com a gente, Alisson! Fala, Pan! Que fala muito interesseira, transariando e tô querendo se trazer. Toma danada! Que fala muito interesseira, tô transariando e tô querendo se trazer. Rogério da Pedreira, Kikão, Kikão! Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima! Ó, sem bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó, aqui, só pra ela. Meu parceiro Rick, também o Bola da GDK. E fala muito. Olha, é nosso patrimônio oficial, viu? Alô, meu parceiro Márcio Branco! Interesseira, tô transariando e tô querendo sua traseira. O baile na fazenda! Com ele pé na Marconi, baile de favela. Bora pro Migo! Na São Rafael é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar. DJ Edson! Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Nas casinhas hoje tem baile. O doutor Igo tá no berço hoje! Tudo. E o camarote pega fogo! Bora, Manuca! Bora, Vitor Araújo! Hoje eu tô o Pipirinha dos Caixa Baixa. E aí, Nenê? Elitor Veride. Fala, Rodrigo Menezes. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio. Meu parceiro Alexandro. Vamos é o nosso priminho rico. E a amiga Rafaela também. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah. Aí, DJ Alisson, pra convidar toda a galera da Ótica Diniz. Dia 29, aniversário dele. E a Ótica Diniz vai estar em peso. Vai, vai, vai. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. E a maluquete bate, batidão, batidão, batidão, batidão. Vai ver só. Nunca mais eu vou dormir. E o camarote fantasmia. Alô, Ceará, bora pra cima, papai. Olha o Jajó. Muita âncora na tua cabeça, papai. Chegou! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. O meu maninho Neto, o Neto Correia, o lado do Pinambá também tá aí comigo. E aí, Neto? Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. O Lourinho BDC, vira, o Endel da Eco. Vira pra despertar. Bora, César! Tenho dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse, viado? É você, cobiçado? Que tá amarrado? Samba na cara da inimiga. Para Dan Cardoso! Novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o doguinha se embora, Batistão! É o verdadeiro furdoço. Na festa do Nando Deca é o verdadeiro furdoço. Aí! Nossa, que absurdo! Oi. Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força, com tudo, tá com. Valeu, Sérgio! Recebendo os cumprimentos aí, nosso manjinho de pressão pela família Pop. Obrigado, meu parceiro Sérgio do Barão, o delegado do Pop! Tá com força, com força. de novo, vai de novo. É super pop. É super pop. Rafinha também. Essa é pra curtir, essa é pra dançar, essa é pra dançar até o sol raiar. Oi. Segura, segura. Alô, Nina, Búfalo de Macapá, rompendo fronteira. Vai, Búfalo, vai. Recordando. Relembrando. O pop é um som de todas as tribos. O pop é um som de todos os sons. Então, a gente toca um pouquinho pra cada um. Bora no reggae agora, no reggae, no reggae, no reggae. Clima gostoso. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela. Calma que tem aquele momento que o cara se apaixona, bro. Ela quase ficou entre você e eu. Só ficou no quase, no quase, no quase. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no... Joga a luz na galera, bora ver, bora ver. Sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou resolver. E aí, meus moleque doido, Dudu doidão! Você. Ai! Olha que bonitas. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, bota a mão pra cima, bora, bora, bora, bora, bora. Vai! Gustavo Lima mandou essa, Alice. Toca lá que a galera curte. Então vai. Amor, não é segredo entre a gente que o meu término é recente. Chora, corno. E você tá arrumando que ela revirou. Eu tô apaixonado aqui. Nunca vi ele tão desligado, meu irmão. E esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente vai passar. Eu dei. Um dia mais. Se eu fosse você, eu cantava essa pra ela ao vivo agora, vai. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém mesmo. Faz som caqueado, meu irmão, deixa comigo. Que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Parceirão Nicolas Jogueira, Enziel também com a gente, alô Márcio Branco. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. E aí? Ainda não me chame de meu nego, porque era assim que ela me chamava. E uma carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame. Vai. De meu nego. Vai, bebê. Ainda não me chame de bebê. Oi. Porque era assim que ela me chamava. Vai. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. O teto do Gustavo Lima 2. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. tô na dele. Muita luz no meu olho, minha produção. Disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Nada melhor do que a sentença é viver na mesma cela que eu. Já que nós dois o cara não sai, Batista Marambaia. Bora, mortadela! Eu deixo esse cara, se larga essa mulher. E a gente vai viver a vida como Deus quiser. Sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e é fim desse pecado. Ah, eu como em um agora, 07. Regia, aniversário do DJ Rafael também. Passou Rafael em setembro, em primavera. Família Rockson, sem fim. A Rockson sem fim. As flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar se eu aceitar. Essas flores que você mandou. O Eric Luiz, que nos queda totalmente, rapaz. Toma uma que passa. Leite piracanjuba. Vamos, faz ver. Flores não sabem amar. Alô, Nailson! Não sabe chorar. Maninho, você tá aqui, cadê o pompom? Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Estamos numa live aqui, Alisson. Não sabe amar. Meu amigo maluco, os monjos! Olha ele ali, maluco, joga a mão pra cima, Carlinhos! Direito, esquece! Seus erros a me amar. Tá ali, meu pop! De você assim, com um sorriso aceso, amorê, como se fôssemos um assim, casal. Assim, tu vai matar o maluco no coração, mano. Vai, vai. Como eu queria. E ele vai acabar matando a Carlinha no coração também. Te dar um beijo ardente com sabor. Alô, Cazu, o japonês mais original de todos da família Pop. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim. Obrigado, meu parceiro Rafael. Obrigado, Ziel de Marituba. Meu parceiro Nicolas Jogueira, Marcinho Branco. E a nossa família. Que é isso, Elisson? Um, dois, um, dois, um, dois, três, vai! É indiscutivelmente Splash Banda. Dali, DJ Elisson! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente... Rodrigo, essa é pra você, a primeira dama, pra relembrar. Rodrigo, give 5! Daqui a pouquinho, tamo junto no Portal Shows e Domingo no Caribe! Inconsequente na sua decisão. Live, live. Aonde o pop toca, sempre. sempre vamos lá. Vai, Douglas! Só na manhã com a luz que... Bicho, tá pegando fogo a fazenda, meu irmão. Viver a emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dançam. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do pop. É o Super Pop. Um som completo. Ellison. Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Te afoba, peixão, calma. Mas estou a procurar esse alguém. Ainda tem muita coisa pra acontecer aqui na fazenda. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. E o quê? Vou te encontrar onde você está. Porque não vem me ver. Volta aqui, Juninho. No tempo do 4x4. É no Ajan. E essa aqui, ó. Quem é? Ellison. Ele. O DJ premiado. Minha amiga Jéssica Cartilho. Da Mariquim. Patrocinador do LG. Amiga Jéssica, pra cima! Pop mais, vem mais, vem! Quem tá curtindo essas aí, Ellison? É o Ney da Pedreira, a primeira dama, Rafaela! E o Léo, 16 toneladas! O Kleber Muca de Marituba! Iago Cabeção! Tá curtindo as marcantes! Sei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar a minha vida sem você? O Dedê do Face também tá aqui. Se fala, Dedê! Eu te peço que me entenda. E eu não tive outra chance. É isso que eu te falo, viu, bola? Tudo isso eu atendo. Foi! Foi só pra te amar. E aqui, Ellison, nosso amigo Guto Presepeiro. Ele e a sua loirinha Presepeira também. É, Guto, fazia tempo, papai. Três semanas que você não vinha no Pop, olha. Vamos pra cima, maninho! Ele já disse isso, que logo mais no Portal Shows, ele vai ser o primeiro a chegar e o último a sair. Lá pelas 6 da manhã. Vambora! Quero te encontrar e te convidar. Bora, Duda! Dançar comigo a noite inteira sem parar. É o Super Pop Som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop. Escureceu tudo, produção. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. DJ Juninho, DJ Ellison vão conquistar o seu coração. Grande amiga Josi, lá na boate saideira, tá aqui comigo. E aí, Josi? Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Super Pop, Super Pop, Super Pop Som. Flávio e também o Eduardo fazem parte da nossa equipe do Pop aqui do lado. E também as meninas. As meninas me falam, meu Deus do céu, é muito som, meu irmão. Porrada de som, Super Pop, o som do povão. Super Pop, som, me sentir o peso do som. maior super pop, o som do povão. Alô, Cazu, o nosso japonês aqui. Um, dois, três, já. Meu parceiro Marlon Silva e o Leandro Rodrigues, é assim, ó! Baby, vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Olha a Adriana Mix! Hoje eu vou... E também o Jorge dos Culpados! E aí, Adriana Mix! DJ Alisson! Lá na beirada também tá aqui comigo, Alisson. Nos recepcionou super bem semana passada. Um grande abraço pra você. Valeu, Felipe! Tu tá no pop! Vou sair pra algum lugar onde eu possa encontrar. Meu parceiro Gabriel, um abraço a você, o Nicolas Jogueira. Também um abraço, Pepe, aí com a gente, o Gabriel, toda a galera reunida. Meu maninho Márcio Branco. Alô, Marcinho, bora, toma uma agora, papai. Não vou, não vou. E quem sabe eu encontro um novo amor que me tire essa dor e me faça não lembrar o que rolou. E os parabéns aqui, nosso parceiro Vitinho, lá de Marituba, toda a equipe de Marituba, parabenizando você, Vitinho. E claro, tem que ser no... Papai Super. Sem me ver, eu não quero minha vida sem você. Nunca vou te esquecer. Companhia do Tecno, uma máquina de fazer sucesso.